Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma que há na terra e até no céu, mas não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o barulho do gongo ou o som do sino. FMQ pra evoluir, seguindo na disciplina, dando moral pros de rua, avanço, subo rafinas, junto com as minas, os loucos, só de responsa na Siri, junto com as minas de ouro, bem cravejadas com beats, com hits encabeçados, fazendo um free pelas vias, observando meus niggas, dando rolê com suas crias, messias nos ilumina, 2G, meu bruxo me segue, ralando, nos esforçando, quem acha que é fácil rap, um bumbum, um chimbal, um clap, um reggae que me inspira, respira, o som que ferve, é o checkmate das vilas, me diga que tem valor, um monte de grana, carro, os seus amigos felizes, notícias boas que trazem, trabalho, corre certo, protesto, rap alimenta, prefiro levar mensagem que alimenta a cabeça, a consciência, a vivência de cada irmão nesse lance, pois todos nós merecemos sorrir e seguir adiante. Em frente, guerreiro, não ganha quem chega primeiro, chega onde juntos poderemos encontrar. Em frente, guerreiro, sempre em frente, não ganha quem chega primeiro, entra na corrida e veste a farda pra recomeçar. Rua sucede meu lar, minha casa, meu lugar, onde eu me inspiro, abduzindo caminhos pra enxergar, porém estar com meus amigos, fazendo a somatória, é o que vira engrenagem pra viagem virar história. Deixa que a carruagem siga os processamentos, se não acabar a tinta da caneta, agradeço, escrevo como lápis mesmo e passo pra FMQ. Tem uma ponta, 2 cadernos e na mente vários free, eu 2 giro entrosamento pros parceiros, um abraço no estralo de dedos, vou tipo jazz, um compasso pros baseados de plantão que não caíram nas teias. Para o oeste é o chão e quem pisar vira areia, dando meu sangue nas aldeias em busca de fé e paz, meditando nos mediterrâneos entre o Mike e a China, e os bichos soltos nos ataques atrás dos aerolitos. Esse clave são minhas linhas que fazem canções em rabiscos. Em frente, guerreiro, não ganha quem chega primeiro, chega onde juntos poderemos encontrar. Em frente, guerreiro, boa, na cama, na rua, Deus é minha escolta, dando uma volta de bike no mic, manda mensagem no rei, sinta a viagem, se a vida não te passar, cada segundo é o momento certo pra recomeçar, se na humilde se aprende o que dinheiro não pode comprar, eu vou no flow, sei que vou, de bobeira não estou, FRODO, Frodo Menlata brilhou, somos macacos na selva sem água nem chão pra plantar, mas as sementes positivas vão pra música, cabeça feita 4:20 na hora de do seguinte, Deus por nós, não voa só as mensagens, versos ouvintes. A paz perfeita, a cachoeira e os animais. As melhores coisas da vida são as coisas pequenas que trazem a paz. A parceria, a amizade e muito mais. Trabalhe e progrida, parceiro, te liga, mas sem ela vai tirar isso tanto faz.